Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta manhã de tantas bênçãos. Me desculpe o atraso aqui de chegando em cima da hora. Mas a cidade de São Paulo se tornou imprevisível, né? Mas, meus queridos, hoje nós vamos relembrar alguns ensinamentos que vocês já ouviram aqui nesta manhã, de forma muito bem exposta pelos nossos irmãos que nos antecederam nos domingos passados, comentando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. De todos os capítulos do Evangelho, penso eu que é um dos mais urgentes de nós assimilarmos as lições. Misericórdia, quando nós buscamos a definição dela, quer dizer um sentimento de extrema compaixão por aquelas pessoas que estão passando por algum momento muito difícil, pelas verdadeiras desgraças da vida. Quando a gente ouve falar de tragédias, por exemplo, aquele sentimento que nos dá de uma profunda compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, e a gente sente aquela vontade de ajudar aquelas pessoas. Normalmente, quando acontece alguma calamidade, as pessoas pensam: o que eu posso fazer por aquelas pessoas que estão sofrendo ali? Esse sentimento é misericórdia. Se você já sentiu isso em algum momento da sua vida, você já sabe o que é misericórdia. Mas é interessante que Allan Kardec selecionou para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo justamente um trecho que fala sobre essa profunda compaixão. Ele selecionou e colocou junto de outras passagens do Evangelho em que Jesus fala sobre perdão. E quando a gente vai buscar a definição de misericórdia, a gente vai ver também que no cristianismo a noção de misericórdia também é de perdão. A misericórdia divina em relação à humanidade é aquele sentimento de profundo amor que Deus tem e que perdoa as pessoas mesmo sem elas, entre aspas, merecerem, nos dizendo que nós devemos exercitar a misericórdia com todo esse sentimento que a gente tem por alguém que está sofrendo em relação àquela pessoa que errou com a gente. O problema é que a gente ainda não consegue ser assim, né? A pessoa vai lá, cria um problemão para a gente e a gente fica com muita raiva da pessoa. Em alguns casos, ódio, não é assim? Que é ir lá e se vingar. Mas o que a lição do Evangelho nos ensina é isso. Que nós temos que ter uma compaixão por aquele que erra. Para nós não é difícil entender, porque o erro, a maldade, a violência, ela fere sempre primeiro o autor dela, que já é uma pessoa naturalmente com problemas. Porque quem ama e quem entendeu o sentido do amor na vida não tem por que ferir o seu próximo. Ele já é infeliz. Só que a gente ainda não conseguiu colocar essa ideia de fato dentro de nós. E é por isso, então, que esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, ele nos convida a exercitarmos mais esse sentimento de compaixão pelas pessoas que erraram gravemente, pelas pessoas que cometeram violências, crimes, pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram. E a gente fica falando disso e a gente começa a passar uma tela mental na nossa cabeça. Não é assim? A gente lembra dos nossos desafetos, das pessoas que nos magoaram, que nos feriram. E é muito bom lembrar delas. E nesse ambiente tão de paz, de amor que a gente tem nessa casa, influenciados por esses espíritos tão amorosos, vamos ver se a gente se reconcilia hoje com essas pessoas em nossos corações. Se a gente consegue apagar um pouco essa imagem que a gente criou dessas pessoas como sendo um mal, como sendo representantes da maldade, da perversidade. E vamos vê-los como pessoas, assim como nós, necessitados. Porque é isso que o Evangelho nos fala sobre as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam e nos feriram. Elas são como a gente. Porque nós talvez tenhamos já ferido e magoado pessoas. Ah, não, Atenor, nós não, nós somos bacanas, eu nunca fiz nada de maldade para ninguém, nunca agi intencionalmente contra ninguém. Isso é o que você pensa sobre você, não é talvez o que as outras pessoas pensam sobre você. Pegar um exemplo banal da minha profissão. Eu, como professor, já fui obrigado a reprovar alunos ao longo de muito tempo de profissão. Talvez algum deles aí há 20 anos atrás pense assim, ah, aquele professor atrapalhou a minha vida, e guarda até hoje uma mágoa, um ressentimento. Uma vez uma aluna falou assim, ah, professor, você deve fazer a correção lá da prova pensando assim, ah, essa daqui eu vou ferrar mesmo, usando a linguagem que eles usam. E não é assim, lógico que nenhum professor faz isso, né? Embora alguns façam assim. Mas alguém pode ter essa ideia de mim, como pode ter de cada um de vocês, quando você um dia teve que agir pelas forças das circunstâncias, teve que fazer alguma coisa e você fez algo que magoou alguém, feriu alguém, mesmo você estando certo. E essa pessoa pode carregar até hoje uma mágoa. Mas a culpa não é dele? De fato, a responsabilidade é da pessoa que interpreta mal as nossas ações. Mas pensa, quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas dores existem nas pessoas por aquilo que nós fizemos sem querer? Mas será que sempre a gente age assim mesmo? Nunca teve nenhuma pontinha de maldade? Tem pessoas que, de fato, nesta vida nunca fizeram nada intencionalmente para prejudicar alguém. Mas em outras, pode ter feito. Afinal de contas, nós temos muitas vidas, muitas existências, tivemos muitas reencarnações. Vai dizer que nunca ferimos ninguém? Óbvio que não. Então perdoar é algo fundamental para a nossa evolução espiritual. E Jesus falou isso em alguns momentos importantes, como no Sermão do Monte, quando ele disse, bem-aventurados os misericordiosos. Quando ele disse também, um pouco mais à frente, no Sermão do Monte, quando ele disse que tínhamos que perdoar as pessoas para Deus nos perdoar. Então, ele estava deixando muito claro que o perdão é fundamental. Também disse para os discípulos, quando Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu tenho que perguntar a pessoa? Jesus falou, 70 vezes 7, 490 vezes. Aí a gente tem que anotar no caderninho para quando chegar na 491 parar de perdoar? Não. Jesus trabalhou com um número ali aleatório, porque o 7 fazia parte das crenças das pessoas naquele tempo, um número místico, e falou, ó, 70 vezes 7, mas ele poderia ter falado, ó, 70 vezes 7 mil, 70 mil, 80, 700 mil, ou seja, indefinidamente, não fica contando quantas vezes você tem que perdoar. Aliás, você já percebeu quando você fica contando as coisas, é mais difícil passar o tempo, quando você pensa em tudo que você tem que fazer? Pois é, não fica contando, vai fazendo, vai vivendo e as coisas vão acontecer. Tem gente que fica fazendo caderninho de coleção de mágoa, não é assim? Ah, fulano fez isso dia tal, fulano fez isso tal, fulano isso. E isso é uma forma de sofrimento, porque você ficar relacionando tudo que fizeram para você é ficar revivendo toda essa vida. Então o perdão é fundamental para nós. Só que aqui Kardec nos convidou a perdoar de uma forma, né, diferente do que as pessoas muitas vezes faziam, ou fazem até hoje. Fazer aquele perdão que quer que o outro se humilhe para a gente poder se desculpar com ele. Né? Quer que o outro venha pedir perdão, ah, se ele não vir falar comigo, eu não vou falar com ele. Se ele não vir se desculpar comigo, eu não vou falar mais com essa pessoa, virei a cara para ele. Só que o Evangelho fala que não, vamos tratar as pessoas da forma como nós queríamos que nos tratassem. Se eu tivesse muita vergonha de ter errado, eu queria que a outra pessoa tivesse a boa vontade de me acolher, de me aceitar, de dizer, olha, para mim está tudo superado, senhor. Vamos ser recíprocos. Se a gente quer acolhimento quando a gente erra, vamos ter o acolhimento com aquele que erra também. Porque se o nosso perdão estiver condicionado a ter que humilhar aquele que nos magoou, isso não é perdão verdadeiro. Isso, na verdade, é só atender o nosso amor próprio, o nosso orgulho, a nossa ideia de que a gente tem que sair por cima de qualquer disputa. É esse pensamento que vem complicando as nossas evoluções. A gente imaginar que a gente está acima do outro e que a gente mereça algo especial. Algo que o outro não recebe da gente mesmo. Aliás, o perdão, ele é uma conquista fundamental para o espírito. Nenhum desses espíritos iluminados que a gente ouve falar e que tivemos exemplos encarnados recentemente, como Chico, por exemplo, Nenhum deles foi pessoa que não precisou perdoar a vida inteira. Perdoaram muito, até entender o que é verdadeiramente amor. E é por isso que eles são como eles são. É bonito ouvir falar da caridade, do desprendimento deles, mas eles começaram perdoando em algum momento da sua evolução espiritual. E outra lição valiosa que esse capítulo 10 nos traz é de se reconciliar com os adversários, com aquelas pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam. E isso é fundamental, por quê? As animosidades, elas persistem depois dessa vida. Quando a gente morrer, aquela pessoa que a gente não se reconciliou aqui, continuamos lá do lado de lá sem se reconciliar com elas. Continuamos com mágoas com elas, com ressentimento. E isso vai ser aquele estado de perturbação que a gente vive no mundo espiritual. Já ouviram falar que quando a gente morre, não é todo mundo que vai para um lugar maravilhoso? Vai para uns lugares meio tumultuados, meio complicados, tristes, para alguns até sufocante. O que é tudo aquilo? É castigo? Não. É a criação mental em desequilíbrio das pessoas que vivem ali. E quem vai para lá é atraído pela sintonia. Quem é que vai estar nesses lugares? Pessoas rancorosas, pessoas que não perdoam, pessoas cheias de mágoa, pessoas cheias de ressentimentos. O terror está ameaçando a gente? Não, ele está falando de fatos, de realidade. É assim que funciona o mundo espiritual. Não é castigo, é sintonia. Se nós quisermos estar com espíritos benevolentes, temos que ser benevolentes aqui. Se a gente quer estar com pessoas misericordiosas do lado de lá, temos que ser misericordiosos aqui. Porque assim a gente está mentalmente em sintonia com eles. E quando a gente desencarna, vai para lugares melhores. Então o perdão, ele é fundamental para que a gente tenha uma boa passagem quando chegar do outro lado. Uma boa estadia no mundo espiritual. Mas tem outra questão também do perdão. Quando a gente não perdoa, a gente fica mentalmente ligado aos nossos inimigos, aos nossos adversários. Você cria vínculos com eles. Como o amor não vincula a gente às pessoas? O ódio também, o ressentimento também, aquela mágoa que a gente fica alimentando diariamente, pensando no que a pessoa fez contra a gente. Isso tudo a gente vai alimentando e vai mantendo em nós. E se essa pessoa se sentir também ofendida por nós, porque na maioria das vezes as confusões que surgem, não tem só um agressor, tem dois. Porque a pessoa vem e faz alguma coisa e a gente revida. Aí ele acha que está no direito, revida também. E assim vai. E cria uma onda de ódio que depois você não sabe nem quem começou a confusão. Mais ou menos como aquelas brigas de irmão, lembra? Os dois vão se explicar para o pai ou para a mãe e falar: ah, foi ele que começou, não foi ele. Mas por quê? Você nem consegue descobrir quem começou a confusão. Por quê? Se perderam tanto em agressões, e ele fala: os dois estão errados, porque não dá nem para saber. Sim, tem como saber se a gente acessar os arquivos, a memória mais profunda, mas não é fácil fazer isso. Não dá para a gente chegar nesse ponto. Por isso é melhor perdoar. Sabe por quê? Senão a gente fica ligado a eles. Sabe os tais obsessores, os espíritos que nos perseguem, que têm raiva da gente? Muitas vezes é porque nós somos realmente os culpados mesmo. Porque nós magoamos, ferimos, ofendemos, atacamos, revidamos. Às vezes de uma proporção muito maior do que aquilo que eles fizeram para a gente. Entendeu? Então, a gente cria um vínculo mental. Então, se você perdoa agora, você não vai estar ligado mentalmente a essas pessoas. E quando nós desencarnarmos, vamos estar num lugar melhor e não vamos atrair mentalmente essa pessoa que vai se tornar o nosso inimigo, nosso adversário. Ela vai de fato nos perdoar. Ela vai de fato perceber: ah, eu errei com ele, mas ele me perdoou. E aí, olha só, não tenho por que perseguir essa pessoa. Não tenho estímulo. Mas, se a gente não perdoar, a gente corre esse risco. E a gente sofre aquilo que já fez outros sofrerem. Às vezes esse que nos persegue hoje nem foi alguém que nós fizemos algo contra ele. Mas ele vê a gente fazendo coisa errada com as pessoas hoje. Sabe essas patifarias que a gente faz? Prejudicar o outro, comentários maldosos, prejudicar, lesar uma pessoa. Essas coisas pequenas que às vezes a gente inconsequentemente, ou às vezes até intencionalmente, a gente vai e faz contra a vida de alguém. Pois é, esses nossos inimigos, quando veem isso, eles ficam com mais raiva ainda. Sabe por quê? eles percebem hoje aquilo que nós éramos quando nós ferimos eles. Então a gente tem que trabalhar muito, gente, para se libertar dos nossos defeitos, porque é uma forma de tratamento espiritual mesmo, de anular influências nocivas sobre a nossa vida. Porque no final das contas, a gente quer ser feliz, não é? A gente quer estar em paz. Ninguém alcança a paz tendo ressentimento, tendo raiva, tendo rancor no coração. Ninguém encontra a paz assim. Ninguém. A pessoa pode ter uma ilusão de que ela está bem, vendo outro sofrer. Ah, estou vendo meu adversário passando necessidade agora. Que tristeza esse sentimento na gente. É muito infeliz. Porque no final das contas, a gente sabe que para amar a Deus, você tem que amar o próximo. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Tanto é que Jesus deixou isso muito claro, falando, olha, você vai lá oferecer algo no templo para Deus, antes de você se dirigir a Deus dentro do que você acredita, vai lá, se reconcilia com teu irmão, depois você volta para prestar a sua reverência a Deus. A gente já não faz mais sacrifícios, não é? A gente já não precisa mais matar pomba branca, boi sem mácula nenhuma, ovelha pura. Não precisamos mais fazer isso, porque a gente entendeu que o Senhor do Universo, essa inteligência suprema que constrói nebulosas, galáxias, que criou sistemas impressionantes de matéria e energia no Universo, ele não precisa de boizinho nenhum sacrificado, ele não aspira sangue de animal. Os judeus antigos acreditavam nisso, até hoje tem gente que acha que precisa. Pensa, o ser que construiu tudo, que deu origem a tudo, vai ficar aspirando fumaça de animal queimado. Isso era a mentalidade limitada da época. Mas hoje, o sacrifício que a gente pode oferecer a Deus, o que a gente pode demonstrar que a gente reconhece essa inteligência suprema? É amar o que Ele criou. Se você ama a criação divina e cuida dela, e preserva ela, poupa ela, é a maior reverência que a gente pode fazer em relação a Deus. Tem gente que pensa que blasfemar, no nosso contexto hoje, seria falar algo assim, ah, Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim. Acha que isso é blasfêmia, não é. Blasfêmia é quando você trata uma criação divina com crueldade, com maldade, com indiferença. Isso é blasfêmia. Blasfêmia é eu passar por uma calçada e ver uma pessoa jogada ali e ser indiferente a ela. Isso é blasfêmia contra Deus. Porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E Jesus falou claramente que o segundo mandamento, igualmente importante como o primeiro, porque era semelhante, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está tudo que a gente aprende espiritualmente em qualquer escola religiosa de qualquer época da humanidade. Então a gente, para chegar a Deus, primeiro precisa perdoar as pessoas. Primeiro precisa se reconciliar com as pessoas. Precisa estar em paz com as pessoas. Senão esse encontro mais profundo com Deus não vai existir. As pessoas que realmente sentiram algo um pouco mais intenso em relação a Deus foram pessoas que se pacificaram com seus irmãos. Que realmente se pariam. Eu não estou falando irmão só com o sangueiro. Esses aí são os mais urgentes que a gente precisa se reconciliar. Mas é a nossa irmandade, a nossa humanidade, a gente precisa se reconciliar. Aquele chefe injusto e cruel que nos demitiu injustamente, a gente precisa se reconciliar com ele. Aquele companheiro que faz fofoca sobre a gente precisa se reconciliar com ele. Aquela pessoa que gratuitamente nos agride, que nos atrapalha a vida, a gente precisa se reconciliar com eles. E reconciliar não é necessariamente você ir lá e abraçar e falar, ó, tá tudo bem, eu te perdoo. Não é isso. É aliviar sua mente, todo esse sofrimento que você tem, ficar lembrando dessa pessoa de uma forma tão negativa. Ficar reforçando essa imagem de que ele é o mal na sua vida. Ele é só um irmão que caiu, que falhou. Assim como nós fizemos isso muitas vezes. Se a gente não fizer isso, gente, sem encontro com Deus, não tem. E a gente precisa seguir aquela lição maravilhosa do Evangelho, que é não ver as coisas pequenas na vida do outro. O argueiro, lembram dessa lição? Acho que a Estela que falou no domingo passado. Não ver a coisa mínima que está no outro e ver as grandes coisas que nos competem. Não ver o cisto, o argueiro, no olho do outro, mas ver a trave, aquilo que é imenso em nós. E essa é a nossa maior dificuldade mesmo, olhar para si mesmo e reconhecer as nossas dificuldades, os nossos defeitos, porque um dos maiores caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Hoje mesmo eu acordei, ó, saí de casa, pegando um monte de problemas na rua até chegar aqui, eu pensei no erro que todo mundo comete nessa cidade. Eu só não pensei talvez no meu. O que será que eu deixei de cumprir, de observar nesse trajeto? Então esse é o nosso grande desafio. Ter o olhar apenas sobre nós mesmos, naquilo que compete os nossos erros. Isso não quer dizer que a gente nunca vai avaliar o erro do outro. Essa lição é completada pelo comentário de Kardec dizendo isso. Quer dizer que a gente não vai nunca ver o erro do outro. Vamos sim, porque é necessário. Mas a gente precisa entender que com o mesmo rigor que eu estou avaliando os erros do outro, eu tenho que avaliar o meu. E a compaixão que eu tenho que ter pelo outro, porque ele erra, porque é humano, falível, eu também tenho que ter comigo. E deixar de ser tão rígido e tão punitivo para o outro e comigo mesmo. E a gente ter mais boa vontade em acertar. E mais boa vontade em esperar as pessoas acertarem também. E Kardec completou essas lições maravilhosas sobre perdão no capítulo 10, nos trazendo as comunicações de alguns espíritos, como o de Simeão, que eu quero destacar uma coisa que ele falou especialmente para a gente, que é espírita. Espírita, não vos esqueceis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve se reduzir a uma expressão vazia. Tem que ser verdadeiro, gente. Se vos dizeis espíritas, sede de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, o bem que possais fazer. Já falaram que perdoar não é esquecimento, porque esquecimento é amnésia, não é? Esse esquecimento que ele está falando aqui é não permitir que isso volte todo dia na nossa memória. É esquecer no dia a dia, porque da nossa memória a gente não vai apagar as coisas que realmente foram marcantes na nossa vida. Não vai apagar. Mas é não ficar lembrando todo dia, para não ficar se amargurando, ficar se impondo sofrimento. E é mais ainda, é ressignificar a experiência, ou seja, dar um novo significado, dar uma nova interpretação, um novo entendimento. A pessoa falhou porque ela é imperfeita mesmo, mas aquilo era uma lição que eu precisava aprender. O erro dela é ela com Deus. Mas e eu? O que eu aprendi com a experiência? Esse é um significado bom que a gente pode dar às mágoas que a gente coleta na vida, aos dissabores, às ofensas, às agressões que a gente coloca. Vai coletando. E Kardec ainda colocou a comunicação de Paulo, o apóstolo, que se comunicou por um médium lá em Lyon, em 1861. Uma das frases mais bonitas que eu lembro muito dela, com muita frequência, é assim, olha. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Nós somos verdadeiramente amigos das pessoas? Vamos perdoá-las. Poxa, ele era meu amigo, ele fez isso comigo, eu não consigo perdoar. Pois é, você não era tão amigo dele. Porque o amigo dá como prova de amizade o perdão ao amigo. Quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente. E trouxe também a comunicação do Espírito José, dizendo assim, ó, a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Quem é verdadeiramente indulgente não faz fofoca sobre o outro. Nem fica comentando o que a pessoa fez. Ah, fulana me prejudicou muito, mas eu ajudei ela na hora que ela mais precisava. Tem nada de bondade aí, só tem orgulho. Você entendeu? Se você vai falar para o outro que você ajudou alguém, que te ofendeu, você só está querendo se mostrar, ó, como eu sou melhor que essa pessoa. se a gente tiver que falar do erro de alguém, porque às vezes a gente precisa mesmo chegar e contar, né? Porque às vezes a nossa dor é tão grande, às vezes a nossa dor é tão grande, que a gente não suporta ela sozinha, precisa contar, né? Precisa chegar lá e falar para a pessoa, olha, tal pessoa fez isso comigo, mas a gente vai ser, primeiro, fiel àquilo que realmente aconteceu, não vai aumentar nada. Segundo, não vai falar com ódio daquela pessoa, vai falar com indulgência, vai pensar, olha, ele é de fato infeliz por ter me ferido. Esse é o verdadeiro sentimento que a gente deve ter quando fala das ofensas que a gente recebeu, das agressões. E depois, o Espírito João, que foi um bispo, né, lá e deu a comunicação em 1862, ele falou assim, olha, pedindo perdão para as vossas transgressões, porque ele relembrou aquela passagem do Pai Nosso que a gente fala sempre, sem meditar muito, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos. E aí ele fala para a gente dar um significado mais profundo a esse pedido que a gente faz na prece. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça ou de Deus, o favor de Deus, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Ou seja, quando você está conversando com Deus na sua oração, seja pelo Pai Nosso ou outra forma que você dialoga com Deus, você tem que se colocar como alguém que reconhece que está errando com alguém, que quer perdão e que quer aprender a perdoar o outro também. Para você ser merecedor desse perdão, dessa misericórdia divina. Depois o Espírito Giuffetre, também um bispo, deu uma outra comunicação importante, valiosa, e que ele, vou destacar essa fala dele. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios. É não classificar só as pessoas em boas e más. Ver superficialmente o erro de alguém é você pensar, olha como essa pessoa é malvada, como ela é imperfeita. Isso é muito raso para avaliar o ser humano. É um ser em evolução e aprendizado. É um ser que está em crescimento, em transformação. É alguém que está evoluindo, que está crescendo. É um filho de Deus. Sabe esse amor profundo que você imagina que Deus tem por você? Ele tem igualmente por qualquer pessoa. Sabe essa noção que a gente tem de pertencer a algo muito maior? Qualquer pessoa é assim, não é só a gente. É o outro. Porque quando eu penso em alguém que errou, eu tenho que pensar que ele está na mesma ordem universal que eu estou. Ele tem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas condições que eu. Ah, ele não pode ser inferior evolutivamente? Pode ser. Mas se você já está lá em cima, a sua visão deve ser outra. É de compaixão do que aquele que está abaixo. Esses espíritos incríveis que estão aqui agora, espíritos assim que já venceram todas essas nossas mazelas, todas essas nossas inferioridades, que a gente nem suporta percebê-los integralmente nesse momento. Por isso que a gente não tem a nossa percepção mediúnica assim ampla, porque a gente nem suportaria estar com eles assim integralmente ligados assim nesse momento. Eles, quando nos olham, não nos olham com olhos de recriminação. Ah, esse cara aí que está falando aí, eu sei tudo que ele tem já aprontado em muitas vidas. Não é. Ele olha o potencial que eu tenho de um dia me tornar como eles. E eles olham cada um de nós dessa forma também. Tem gente que fica pensando assim, ah, será que o Espírito sabe todos esses erros que eu cometi nessa vida? Eles sabem, gente. Mas eles não nos julgam pelo que nós fizemos. Mas eles entendem que nós somos capazes de sermos muito melhores do que já fomos até hoje. E é por isso que eles apostam tanto empenho da vida deles iluminada, que eles poderiam estar vivendo uma realidade muito além dessa que nós vivemos aqui. Mas eles estão aqui porque eles acreditam em nós. Então, aquele que está já avançado na evolução, quando olha o outro que erra, é com amor e compaixão, pensando, como vamos fazer para tirá-lo dali? Então, se a gente está avaliando o nosso próximo com muita dureza de coração, é porque nós estamos ali, lado a lado com ele mesmo. Nós não atingimos muito além ainda na evolução. Ser um espírito evoluído é ser profundamente dotado desse sentimento de compaixão, de aceitação, de entender, olha, é o momento da evolução, ele não consegue ser melhor, mas um dia ele vai ser. É assim que eles nos veem e agem em relação a nós. E é permitido ou não repreender as pessoas, já que a gente tem que perdoar? Temos ou não temos que em algum momento direcionar uma ação no sentido de dizer, olha, isso está errado, precisa ser mudado. Temos. E temos até como dever. E quem disse isso foi o Espírito São Luís, o sábio rei francês, que, questionado por Kardec nas reuniões mediúnicas, respondeu às três perguntas que fecham esse capítulo. E Kardec perguntou assim, olha, já que ninguém é perfeito, quer dizer que ninguém tem o direito de repreender o próximo? São Luís sabiamente disse assim, ó, cada um tem que trabalhar pelo progresso um do outro. E se tiver que repreender no sentido mais positivo que essa palavra possa ter, tem que ser feito. Só que ele diz, tem que ser com moderação. Não pode ser daquela forma que a gente faz. Gritando, xingando, recriminando, como a gente faz com os nossos filhos quando eles pequenos, grita com eles, esbraveja. Eu já falei mil vezes para você, não é assim. Se você tiver que chegar com o próximo e falar do erro que ele cometeu, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito cauteloso, porque a gente não pode ferir a suscetibilidade da pessoa. Afinal de contas, você quer criar um inimigo ou você quer criar alguém que vai estar próximo? E a gente tem pouca autoridade para falar, ó, você está errado. Porque a gente também erra bastante. Então, como que a gente tem que falar, olha, o meu modo de ver, o seu modo de agir, não foi a forma que poderia ter resolvido o problema. É só a minha opinião, meu ponto de vista. Mas e se eu tenho obrigação de corrigir uma pessoa, porque eu posso ser pai, mãe, professor, educador, chefe, como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer? Sendo objetivo, sendo claro, e não apenas apontando um defeito, não apenas dizendo, ó, você está errado, toma cuidado que eu vou te mandar embora, se você não resolver a sua atitude, eu vou te botar para fora, você vai morar na rua. Tem pai e mãe que faz isso, não é? Porque não gosta da atitude dos filhos, expulsa, joga eles para fora de casa. Isso é uma história que marcou a vida de muitas pessoas, né? Antigamente os pais eram muito rígidos, duros. E se seu filho está errando, você vai jogar ele no lugar que ele está mais vulnerável, desamparado? Pelo contrário, você tem que acolher e proteger e orientar enquanto você consegue influenciar. Então, São Luís disse que não é proibido ver o mal quando o mal existe. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. O erro de alguém não é para ficar sendo comentado para todo mundo, está sendo de exemplo. É entre você e a pessoa que você está orientando, de forma muito respeitosa, de forma em que você se coloca no lugar dele e pensa, o que eu esperaria se alguém percebesse o meu erro, tivesse um poder de decisão sobre a minha vida? Que ele me oriente, me encaminhe, dê nova oportunidade, ou que eu seja humilhado? É pensar assim. E ainda assim existirão situações que a gente vai ser compelido a fazer algo que funcionaria como uma punição. Seria como uma decisão definitiva. Porque há pessoas que erram tanto, tanto, que mais oportunidades representariam o quê? Representariam um endosso dos erros. Ainda assim, tem que ser feita com muita compaixão aquilo. Não pode ser com frieza, com indiferença. Não pode ser com o objetivo de punir aquela pessoa. Devemos pensar sempre em como nós vamos poupar a pessoa de um maior sofrimento, porque quem erra é um grande sofredor. Talvez ele não percebeu ainda, mas é alguém que é um grande sofredor. E se não existir compaixão na nossa forma de orientar, nós ainda não aprendemos a liderar, não aprendemos ainda a conduzir, a educar. Porque educar, liderar, conduzir, é sobretudo você promover o crescimento de uma pessoa, fazê-la avançar. Se alguém que está sob nossa tutela não melhora, talvez o problema seja nosso. Talvez, não necessariamente, mas talvez. Talvez não fui bom pai, boa mãe, talvez não fui bom líder, talvez não fui um bom orientador, um bom educador, um bom professor. Posso ter negligenciado aquela pessoa. É óbvio que há muitos contextos, há muitas situações, mas tudo deve ser balizado pelo amor, e sobretudo se colocando no lugar do outro. Daquele que é alvo do erro do outro, daquele que cometeu o erro, de todos os participantes. E pedir a inspiração divina. E aí São Luís fecha o capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, respondendo assim a pergunta de Kardec. Eu vou ler na íntegra, tá? Desculpa o horário, mas a gente vai finalizar assim, olha só. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, existirá um momento, sim, que a gente terá que produzir uma ação que, infelizmente, vai tornar aquele que é o causador de muitos problemas, em que ele vai ter uma sanção, uma consequência pior para ele, a bem de uma coletividade maior. Mas lembrando que essa é uma questão muito delicada. Nós vemos uma época que é muito fácil você imputar uma acusação a alguém e ficar afirmando que aquilo é verdade e a pessoa depois descobrir, opa, não era bem assim. Recentemente publicaram aí lançaram um documentário aí mostrando o grave erro de um jornalista que explorou de uma forma muito desleal um fato, né? Não foi verídico na apuração das coisas, uma série de contingências, e que refletiu muito negativamente sobre uma família. É lógico que essas pessoas têm uma dívida reencarnatória de outras vidas, não sei o que, não sei o que lá. Mas esse erro da leviandade fica com ele, que deverá responder. Felizmente, a consciência talvez já despertou e hoje, ao trazer à tona o erro, está sendo reavaliado. E isso já é um início de progresso. Porque quando a gente se arrepende, voluntariamente se modifica e quer reparar os erros, a gente acelera o processo de reparação das nossas faltas e a gente avança mais rapidamente, porque a gente despertou mais cedo a consciência, não precisou da dor. Mas nos nossos dias nós estamos sendo bombardeados por muitas notícias falsas, por muitas falsas acusações de todos os lados, e a gente fica sem saber, é ou não é inocente? É ou não é culpado? É responsável em qual proporção? Hoje, mais do que nunca, o que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, se tornou algo essencial em nossas vidas. Por isso que se nós tivermos que julgar algo ou alguém, lembremos o quão delicadas são essas situações. Porque nós podemos estar hoje acusando uma pessoa, nesta vida inocente, por erros que ela não cometeu. Mesmo que isso sirva para ela de uma reparação de um erro de outra vida, nós estamos cometendo uma injustiça. O fato de termos sido usados como instrumento de Deus no processo de reparação de um espírito em evolução não nos isenta da responsabilidade que a gente tem dos atos levianos, inconsequentes, motivados por interesses pessoais, né? Porque tem pessoas que às vezes elas têm grandes interesses naquilo. Ah, esse aqui então vai me favorecer, então eu posso sacrificá-lo, posso condená-lo, porque eu me beneficio dessa situação. Se a gente agir assim, a gente está permanecendo estagnado na evolução de uma forma muito, muito lastimável. E vamos lamentar no futuro. Por isso que devemos trabalhar por sermos justos, íntegros em todas as nossas ações, sobretudo quando se refere ao próximo. Porque nós não nos libertaremos dessa onda que nós vivemos, ou desse ciclo de sempre passar por injustiças, por sofrimentos causados pelos outros, enquanto nós formos a causa de sofrimento para alguém. Então sejamos misericordiosos, que é o que esse capítulo nos convida a ser. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta manhã tão abençoada, que sejamos todos espertos para a compreensão do quanto o perdão verdadeiramente sentido é importante para nós. Temos uma semana de muita paz e alegria.